É bug, é sei lá, é limitação dele, né? É. É limitação. Cara, mas eu vou fazer o seguinte. É por isso que o Reaper acho que é melhor, cara. E vou abrir pelo Reaper, tá ligado? Canal aqui, eu vou jogar pro canal do... E a gente toca. A gente, aí tu vai falando aí. Eu vou até vou ligar minha câmera de novo. Tá. Beleza? Qualquer coisa aí, eu Dá certo, tá ligado? Dá certo. Dá, a gente soma tá 5. A gente só não tá sincronizado porque não tá ensaiado. Mas funcionou. É, mas meu, dá... funcionou, tá ligado? Tipo, a gente tava indo sincronizadinho. A gente tava indo bem sincronizado. Funcionou, sim. Tava bom. Funcionou. Tava bom. A gente tem que fazer assim, ó. Cara, ó, cuidando do metrônomo. Ó. Pronta? É? Cara... É, se tu tiver uma bateria ali, dá pra fazer só o bordão, é que o problema é a afinação, tá ligado? Mas é que eu não tenho nenhuma guitarra afinada em outra, tudo em si, velho. Não sei se o meu, se a voz... É. Mas já tá bom, já deu pra ver que funciona. Agora, pensando no Reaper... O cara consegue... É tipo assim, ó, eu não posso olhar... o que chega com retraso pra mim... O cara consegue botar até uma trilha junto. Consegue botar até uma guia. O que chega com retraso pra mim é o teu vídeo. O teu vídeo chega com retraso. É. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho uma bateria aqui. Peraí.